Paz do Senhor. Eu vou te explicar hoje por que eu inicio dizendo a paz do Senhor. Imagina você criando alguma coisa, você criando uma amizade ou criando um filho, e de repente esse filho se revolta contra você. Foi assim, Deus criou o homem, e o homem tudo que falava, pensava e agia era guerra contra Deus. E quando vem uma guerra contra o que é maior, a gente perde. E aí veio Deus para destruir o homem por causa dessa guerra. Mas Jesus entrou no meio, ficou lá na cruz sofrendo o castigo e o homem foi salvo. Teve uma reconciliação com Deus. E aí houve paz. Paz com Deus através de Jesus. Daí Jesus enviou o seu Espírito Santo, que traz harmonia em tudo aquilo que falamos, pensamos e agimos para não pecar contra Deus. O que eu te desejo é a paz de Jesus, não a paz do mundo, porque no mundo sempre vai ter guerra e a paz de Jesus excede o nosso entendimento. Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.